e especificou: temos que nos entender o mais rápido possível. O que está em causa é termos de conquistar o apuramento para a fase final do Europeu 2012 e conto com os jogadores para isso. Há um tipo de trabalho diferente da observação e planeamento que está em marcha. A partir daqui há pouco tempo para fazer o que é preciso, ou seja, passar a mensagem e definir uma estratégia, disse o treinador português. Paulo Bento, de 41 anos, estava no desemprego desde novembro de 2009, depois de ter metido o Sporting, isto após mais de 4 anos à frente da equipa principal dos Leões, onde conquistou 2 taças de Portugal e 2 supertaças. Bento ficaria para a história como o segundo treinador que mais tempo dirigiu a formação verde e branca, atrás do húngaro Josef Szabo, que orientou a equipa entre 38 e 43. O novo selecionador nacional conta também no currículo com 4 segundos lugares no campeonato e um título nacional de júniores, na sua época de estreia como treinador, em 2004-2005. Como jogador, Paulo Bento foi internacional A em 35 ocasiões, não marcou qualquer gol, e esteve nas fases finais do Europeu 2000 e do Mundial 2002. 5 jogos, 5 vitórias. O Futebol Clube do Porto está isolado na frente do campeonato. Na segunda-feira, a equipa nortenha prosseguiu na Choupana a caminhada invicta, derrotando o Nacional no jogo que encerrou a 5ª jornada. Ganhou por 2-0. Sempre dominadores, os portistas criaram diversas oportunidades de golo antes do intervalo. João Moutinho e Falcão testaram a atenção de Bracali, mas só chegaram à vantagem quando, aos 21 minutos, João Aurélio foi infeliz e desviou-o de cabeça para a própria baliza, após livre marcado por Benlucci. Nem a grande penalidade desperdiçada por Falcão, que rematou ao poste esquerdo aos 44 minutos, desestabilizou a equipa de André Vilas Boas. Depois do intervalo, a tendência foi a mesma. Os líderes da Liga foram sempre mais ameaçadores, apesar das alterações que Jokanović foi fazendo na estratégia do Nacional. Aos 56 minutos, Stojanović perdeu a bola para Hulk, na esquerda da defesa, o portista cruzou e Varela rematou rasteiro para o 2-0 final. O Porto lidera agora com 15 pontos, seguido do Vitória Guimarães com 11 e o Olhanense com 9. No próximo fim de semana, um Porto-Olhanense. Vítor Pereira admitiu erros graves dos árbitros portugueses neste início da época. O presidente da Comissão de Arbitragem da Liga convocou ontem uma conferência de imprensa para analisar alguns lances que suscitaram polémicas nas primeiras 5 jornadas da Liga Sagres. 2 desses lances referem-se ao jogo Guimarães-Benfica, no qual os encarnados reclamaram 2 grandes penalidades. Sobre o penalti após lance de Aimar, penalti reclamado pelo Benfica, Vítor Pereira disse que a jogada tem 2 dimensões, a do terreno de jogo ao vivo e a dimensão da análise na televisão. Por isso, estou a citar, ao vivo ficamos com a noção que é o defesa quem joga a bola. Olhando na TV, o que se percebe é que o avançado interpõe o pé entre a bola e o defensor e este corta a bola e também a perna do avançado. É um lance complicado de vislumbrar à vista desarmado, acrescentou. Sobre um lance protagonizado por Carlos Martins, já na segunda parte da mesma partida, em Guimarães, Vítor Pereira considerou uma situação interessante do ponto de vista da análise crítica. Há um grande aglomerado de jogadores. O defesa estica a perna para jogar a bola, não a joga e impede o adversário de prosseguir, analisou. Logo havia lugar para a marcação de uma grande penalidade. Quanto aos fora de jogo tirados a Savioli e Cardoso, também no Guimarães-Benfica, apitado por Olegário Benquerença, Vítor Pereira comentou as imagens que exibiu para referir na primeira situação o árbitro devia ter deixado prosseguir o jogo e que na segunda estamos perante um lance bem difícil de analisar. Segundo o presidente da arbitragem da Liga, a colocação do árbitro auxiliar não foi correta e por isso a probabilidade de não acerto era grande. Para Vítor Pereira, Cardoso estará adiantado milimetricamente. O Benfica reagiu em comunicado à conferência de imprensa de Vítor Pereira. No documento, publicado no site oficial do clube, os encarnados realçam a coragem do presidente da Comissão de Arbitragem da Liga por assumir erros que influenciaram resultados de vários jogos e penalizaram gravemente o Benfica. Entretanto, ainda fora de campo, Maniche está fora do próximo encontro do Sporting. O jogador português foi castigado pela Comissão Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional com um jogo de suspensão pelo uso de, estou a citar, expressões ou gestos ameaçadores contra espectadores. O jogador terá cometido esta infração no encontro do domingo com o Benfica, derrota do Sporting por 2-0 na Luz, quando atirou uma garrafa para a bancada onde estavam os adeptos encarnados, isto já depois do final do jogo. Manis falha assim o próximo encontro quando os Leões receberem o Nacional. O Real Madrid ascendeu provisoriamente ao primeiro lugar da Liga Espanhola. Venceu no Santiago Bernabéu o Espanhol por 3-0. Ontem Ronaldo esteve em destaque ao marcar o primeiro gol na conversão de uma grande penalidade muito polémica e assistiu ainda Higuaín no segundo tento. Benzema fixou o resultado final aos 87 minutos numa partida em que Pep foi expulso por acumulação de amarelos. O Mallorca, com Nunes a titular, perdeu por 3-0 na deslocação ao terreno do Atlético Bilbao, também em jogo da quarta jornada da Liga Espanhola. O Osasuna, orientada por José António Camacho e onde joga Nelson, alcançou a sua primeira vitória depois de bater por 3-1 a Real Sociedade. Nunes foi derrotado em San Mamés. O Mallorca perdeu por 3-0 com o Atlético Bilbao. O central português esteve em destaque pela negativa, cometeu a grande penalidade que deu origem ao segundo gol dos bascos. O Arsenal bateu o Tottenham por 4-1 após prolongamento e segue em frente na Taça da Liga Inglesa. Na Alemanha, o francês Frank Ribéry, do Bayern Munique, lesionou-se ontem no tornozelo direito, no embate no terreno do Hoffenheim, e poderá parar por um longo período, segundo o presidente dos bávaros. O primeiro diagnóstico não é muito bom, parece que sofreu uma lesão ao nível da articulação e poderá ficar ausente dos relvados por um longo período, lamentou o presidente do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge. Ribéry lesionou-se depois de uma entrada de Andreas Beck no decorrer do encontro face ao Hoffenheim da quinta jornada do campeonato alemão. Os bávaros venceram por 2-1. Ribéry foi substituído aos 64 minutos. Um grupo de velejadores, técnicos e dirigentes querem ressuscitar a vela com a criação de um novo organismo que faça a gestão da modalidade e substitua a Federação Portuguesa de Vela, que tem o Estatuto de Utilidade Pública suspenso. A Federação de Vela de Portugal foi apresentada hoje no Jamor, já tem estatutos aprovados e deve eleger os órgãos sociais a 20 de novembro. Nuno Gonçalves Henriques, da Comissão Instaladora da entidade, explicou que o objetivo é impedir que a vela nacional caia num caos sem fim, pondo em risco o desenvolvimento da modalidade, que tantos resultados excelentes tem dado a Portugal. De acordo com o dirigente, o novo organismo pretende obter o Estatuto de Utilidade Pública, ser reconhecido pela Federação Internacional de Vela e obter o Estatuto de Autoridade Nacional da Modalidade. Nuno Gonçalves Pereira referiu ainda que os estatutos da entidade cumprem a lei e acrescentou que, se os prazos forem cumpridos, será possível salvar o ano desportivo 2011. A polícia italiana desencadeou uma operação contra o doping ontem, resultando na detenção de 6 pessoas ligadas ao ciclismo. O primeiro nome que está a ser revelado pela imprensa daquele país é o de Enrico Rossi, corredor de Serama Flaminua e cunhado de Ricardo Ricó, também ele já anteriormente envolvido em casos de doping. Desconhece por enquanto a identidade das restantes 5 pessoas detidas, sabendo-se que se trata de 2 corredores amadores, um jornalista desportivo, um farmacêutico e uma enfermeira. A polícia revelou que no âmbito desta operação chamada Cobra Red, houve cerca de 40 buscas domiciliárias, tendo mais 35 pessoas sob investigação. Mais uma morte no futebol americano. Kenny McKinley, wide receiver dos Denver Broncos, equipa da Conferência Americana da National Football League, foi encontrado morto na segunda-feira com um tiro. Estava na sua casa em St. Neil, cidade do estado do Colorado. A polícia foi chamada à residência de McKinley por volta das 15h35, hora local, por uma amiga do jogador. O xerife Grayson Robinson revelou que os detetives acreditam na possibilidade de suicídio, mas escusou-se a comentar se o jogador deixou ou não uma nota. McKinley, de 23 anos, estava no seu segundo ano como profissional e encontrava-se na lista de reservas da equipa, a recuperar de uma lesão. A morte de McKinley junta-se à lista de tragédias a afetar os Denver Broncos nos últimos anos. Em 2007, Darrent Williams foi assassinado numa troca de tiros e Damien Nash morreu após um jogo de caridade, ambos jogador dos Broncos. última notícia da edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!